têm agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Hey! Motinha. We'll be right back.

separar. Esse mesmo mar, esse mesmo luar, há de nos unir. Esse mesmo mar, esse mesmo luar.